com extrema violência através de socos, cotoveladas, principalmente no rosto da vítima. Então, até para nós da polícia, foi uma imagem bastante chocante. Ela já está fora de perigo, mas foi uma pessoa que foi submetida praticamente à situação de tortura, descreveu a delegada, fecha aspas, delegada Natália Figueiredo, que é a titular do Núcleo de Feminicídios do DHPP. A vítima teve uma fratura no maxilar, traumatismo craniano. Após 6 horas de agressão, o autor ainda recorreu a familiares da vítima para resgatar o casal no motel, por não ter dinheiro para pagar o estabelecimento. Ao deixar o local, o motorista de aplicativo levou a comerciária para receber atendimento médico e após um pedido da família. De acordo com a delegada responsável pela investigação, foi possível reunir diversos vestígios desta agressão. O suspeito já tem passagem pela polícia por violência doméstica contra outra mulher em um registro de ameaça que teria acontecido no ano passado. Além disso, ela também foi alvo de boletim de ocorrência e roubo e estelionato. Para você ver, aquela coisa que a gente falou nos programas anteriores aqui, quando a gente trata de violência contra a mulher. Pesquise, analise o perfil dessas pessoas que você vai se relacionar. Veja a forma que ele trata os familiares, a forma que ele trata os pais, que ele trata a mãe. Pesquise o histórico dele, se ele tem passagens pela polícia. Porque numa situação dessa, em que uma mulher acredita que existe amor, que tem ao lado um companheiro, ela na verdade tem um monstro. Ela na verdade tem um psicopata, um louco. Foram 6 horas de agressão que essa mulher passou. E detalhe, Thiago, começou dentro de um carro e depois ele ainda foi para um motel e no motel ainda terminou de agredir essa moça. E a situação se agrava ainda mais, porque, além de tudo isso, ele ter cometido um crime, ele ainda teve a cara de pau de entrar em contato com os familiares dessa mulher para pedir dinheiro para sair do motel, porque o canalha não tinha nem dinheiro para poder pagar a estadia lá do estabelecimento que ele entrou. Depois levou ela para o hospital como se nada tivesse ocorrido. Delegada Natália Figueiredo, tudo que tiver para colocar nas costas desse vagabundo, coloque. Tudo que tiver de agravante para que ele possa responder na justiça, coloque. A delegada tem experiência, já viu inúmeros casos de agressão e disse que o rosto da moça ficou desfigurado. Foi chocante a cena que ela presenciou. Você imagina para um cidadão comum, para a mãe dessa garota, para a família dela. Tem que ser punido, tem que ser preso e receber todas as qualificadoras em relação a essa tentativa de feminicídio que ele acabou provocando nessa agressão, Thiago. Complicado, viu? Triste demais. Feminicídio tá sendo comum, viu, Matheus? Tá sendo comum e a polícia, a justiça, ela tem que combater mais forte, porque não é possível que em pleno século a gente tá passando por essa situação onde essas mulheres estão correndo perigo de risco, de vida, enfim. São situações muito vexatórias, primeiramente vexatórias. E os homens hoje, além deles baterem na mulher, ele comete crimes com a mulher e com a família da mulher, como aconteceu aquele caso lá em Altos, né, lá em São Miguel do Tapu, lá em Limoeiro do Norte, enfim, no Brasil todo. Está acontecendo demais e a justiça tem que punir com mais força, com mais eloquência, com mais, né, combater mesmo, né? Se tiver o primeiro caso, já vai lá e não é só pedir o distanciamento do rapaz para a moça, mas começar a combater fortemente, porque no Brasil está um crime muito comum, né? A gente se vê, a gente pensa só em São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui no Nordeste, em Teresina, né, nas redondezas, tá acontecendo demais. Meu amigo Matheus Oliveira, o José Adalto, lá dos Milagres, né, acabou de me ligar aqui, a gente não pode entender porque estamos no nosso horário aqui trabalhando, mas ele mandou um áudio aqui dizendo que é seu fã, que gosta muito de você, que tá ouvindo lá nos Milagres. Os Milagres é bem próximo ao São José dos Monteiros, próximo também da Olivença. Ele, José Adalto, que tá ouvindo a gente através do link, né? Um abração, meu amigo José Adalto, a gente tá aqui para fazer a rádio acontecer e o povo, você pode mandar também o seu WhatsApp. 94758426, 94758426, vai também no nosso Instagram, @mnmiguelalves, @mnmiguelalves é o nosso Instagram. Convidar também a população, Thiago, que amanhã tem a inauguração do estádio Enéas Torres Filho, a partir das 16 horas, aqui em Miguel Alves, na entrada do município. Tá ficando lindo, ficando muito bonito o estádio que vai ser entregue amanhã pelo governo do estado do Piauí. O Torrão, o novo Torrão, amanhã, e tem um jogaço, viu, com as estrelas do futebol nacional. Você não pode perder a partir das 16 horas. Um abraço pro seu fã, José Adalto, lá nos Milagres. Alô, José Adalto, vem amanhã, José Adalto. Vem participar amanhã também dessa inauguração lá do Torrão, aqui no centro de Miguel Alves, a partir das 16 horas. Amanhã eu vou estar aqui presente também, lá nesta inauguração, nesse momento histórico para o município. E daqui a pouquinho tem Fulejo da Noite, que é ao vivo, viu? Fulejo da Noite vai estar aqui todas as sextas-feiras no Revista Meu Norte, com o Matheus Oliveira, e a gente está aqui também. Toda sexta-feira nós vamos ter uma atração, vamos dar espaço à população, a cultura de Miguel Alves aqui no nosso programa, para interagir aqui, saber da história, saber como é que anda essa carreira deles, como é que iniciou o grupo. Tudo isso a gente vai abordar daqui a pouquinho no nosso programa. E tá aqui certo? Também, povo de Miguel Alves e Matheus, a gente não vai escolher, né, a dedo, não. A gente vai chamar. Se a pessoa tiver disponibilidade de vir, ela vai vir aqui para conversar com a gente, tocar ao vivo e a gente fazer aquela festa bonita pro povo de Miguel Alves e da região. Não vai escolher aqui ninguém, não, viu? Não tem lado A aqui, não. Aqui o negócio aqui vai ser todo mundo, todas as sextas-feiras vai vir uma atração aqui do Revista Meu Norte com o Matheus Oliveira, para que o povo de Miguel Alves comece a tocar mais, né? Porque nós temos vários artistas aqui em Miguel Alves, Matheus, que tá precisando de um empurrão nas redes sociais e principalmente agora na rádio, né? Tem muito artista aqui em Miguel Alves que não tá usando a ferramenta das mídias sociais, das redes sociais, né, que tá faltando empurrão. E a gente vai dar empurrão para que a pessoa pegue seu Instagram, o seu Kwai, o seu TikTok e comece a divulgar. E você tem que divulgar a si mesmo, né, para que depois os meios de comunicação comecem a tocar a sua mídia. Tá certo, Thiago. Meio-dia e um minutinho, 12 horas e um minuto para você que nos acompanha. Vamos acompanhar uma matéria do Rio Grande do Sul. Atualizando, a gente vai entrar agora no assunto do Rio Grande do Sul. É uma informação importantíssima, a gente não pode deixar de abordar esse assunto, a população gaúcha, porque é um assunto que vem envolvendo todo mundo em relação a esse desastre que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui esse balanço divulgado pela Defesa Civil em relação às cheias no município. O mais recente balanço divulgado pela Defesa Civil Gaúcha na manhã dessa quinta-feira amplia para 458 o número de municípios afetados pelos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, o que representa mais de 92% das cidades do estado. Subiu também o número de mortos, que nesse momento já chega a 151 confirmados. São mais de 77 mil pessoas em abrigos, 538 mil desalojadas, 2 milhões e 200 mil afetadas, 806 feridas e 121 desaparecidas. O relatório aponta ainda mais de 236 mil pontos sem luz e 129 mil residências sem água. A maioria das cidades gaúchas já conta com serviços de telefonia e internet normalizados. São 1.057 escolas afetadas em 248 municípios. Nas estradas, são 90 trechos com bloqueios totais ou parciais em 50 rodovias. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Maio é o mês da conscientização da neuropatia periférica, uma doença que afeta os nervos periféricos localizados fora do cérebro e da medula espinhal e que coordenam várias funções no corpo. Lorena Antunes, diretora médica da PG Health, alerta para a importância de saber identificar os sintomas ainda no início da doença para que rapidamente o paciente receba o tratamento adequado. A neuropatia periférica, normalmente, ela começa com esses sintomas que podem ser... com formigamento, eu achei que não era nada, mas esses pacientes normalmente evoluem com alguma perda ou alteração da sensibilidade, dormência nas mãos e nos pés. E aí, à medida que o tempo vai passando, esses sintomas, eles podem mudar, piorar, ou então o paciente começa a apresentar dor. Se o paciente está atento a esses sintomas e ele procura um médico quanto antes, a gente tem uma chance de pegar a doença numa fase onde ele não está tão comprometido. Uma causa comum de neuropatia periférica é o diabetes. De acordo com dados divulgados pela Federação Internacional de Diabetes, estima-se que mais de 17 milhões de pessoas no Brasil tenham esse diagnóstico. Há também outros grupos de risco, como idosos, pessoas que realizaram cirurgia bariátrica, além de pacientes com outras comorbidades e doenças crônicas que podem desenvolver a neuropatia periférica. Diante disso, Lorena orienta sobre práticas que podem manter a saúde dos nervos e minimizar o aparecimento de alguns sintomas. A suplementação de vitaminas do complexo B, como B1, B6 e B12, elas ajudam a manter a saúde dos nervos, controlar os fatores de risco. Então, para os pacientes com diabetes ou pré-diabetes, aqueles cuidados realmente com a alimentação, com a rotina do sono e também seguindo todas as orientações médicas, né? Então, isso ajuda bastante a pegar essa doença no princípio, evitar que esses sintomas evoluam muito. É importante consultar o médico no caso de surgimento dos sintomas. O tratamento da neuropatia periférica deve ser orientado por um neurologista ou clínico geral. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz. Você está ouvindo Revista Meio Norte. E 16 minutinhos, 12:06 para você, 12:06, aqui na sua Rádio Meio Norte FM de Miguel Alves, 88.5, a sua sintonia, tá bom? Olha, daqui a pouco vamos receber aqui o grupo Fulejo da Noite, vai estar conosco aqui o grupo da cidade de Miguel Alves, dando espaço à população, dando espaço aqui para a cultura local. Essa é a nossa proposta. Participa 94758426. 94758426 é o nosso número de WhatsApp. Vai também no Instagram, @mnmiguelalves, @mnmiguelalves, ou você pode nos acompanhar pelo YouTube, youtube.com/MNMiguelAlves. Essa é a nossa sintonia. Você está ouvindo Revista Meio Norte. Vamos lá, vamos dar sequência, 12:07, 12:07 para você que nos acompanha. Vamos lá, atualizando, lembrando que daqui a pouquinho vamos ter a participação dos jornalistas Simon Lima, do portal meionews.com. Vamos receber também a repórter Micaela Ramos, que vai trazer os detalhes direto de Teresina, o que está acontecendo lá nas páginas policiais, o que é notícia. Daqui a pouquinho ela vai trazer para a gente as informações que repercutiram nesta sexta-feira, tá bom? Olha, o governador em exercício do estado do Piauí, meu querido Thiago, o ex-deputado, vice-governador Temístocles Filho, sancionou no dia 13 de maio a lei 8.381/2024. Sabe que lei é essa, Thiago? É a lei que garante a meia passagem no sistema de transporte coletivo intermunicipal para estudantes da rede pública estadual e para estudantes da Universidade Estadual do Piauí, a UESP. A matéria consta no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira. Ontem foi divulgado lá no Diário Oficial do Estado. Para garantir direito à meia passagem, os referidos estudantes precisam atender aos seguintes critérios: integrar um dos programas sociais do governo federal, estadual ou municipal, consumir a taxa mínima residencial mensal de água ou até 10 metros cúbicos por mês, comprovar a tarifa mínima residencial de energia elétrica e até 50 kW e comprovar possuir renda familiar inferior a 2 salários mínimos por mês. Né? Tem mais. A lei é de autoria do deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, e foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí no dia 24 de abril. O deputado Evaldo Gomes destacou a importância do projeto, afirmando que minimizará os gastos das famílias que necessitam desses deslocamentos constantes em busca de uma vida melhor. Segundo o parlamentar, a capital oferece melhores oportunidades, tornando esses deslocamentos necessários para muitos estudantes. Está aí o destaque, está aí essa informação que é importante, viu, Thiago? Para o estudante do interior do estado, cidadão que está ali todos os dias tomando um coletivo intermunicipal, ligando uma cidade à capital, às vezes com dinheiro contado, né? O dinheiro contado porque já vem numa situação financeira complicada e tira, às vezes, do bolso para comer. Às vezes o pai é da roça. O que era para ser utilizado no pagamento daquele transporte público, porque ele paga a passagem por inteira. E agora, com essa lei sancionada pelo governador em exercício Temístocles Filho, de autoria do deputado Evaldo Gomes, essa lei vai ajudar muito, e muito, esse cidadão, esse estudante, essa pessoa que precisa se deslocar para a capital ou para outra cidade, tomando esse serviço público intermunicipal. Matheus, esse governo, o governo do estado do Piauí, hoje está alinhadíssimo com o povo, né? Os projetos, vários projetos sancionados pelo governador Rafael Fonteles e pelo governador em exercício Temístocles Filho, estão se alinhando com o povo, né? O povo está tendo de volta, né, o que ele paga de imposto, né, em estradas, na educação, enfim, são N programas sociais, socioambientais e agora no transporte público, que o povo, né, principalmente hoje nós temos muitos estudantes que se deslocam de União, de Alto, José de Freitas, né, que está ali próximo a Teresina, que pagava a passagem inteira para estudar, agora vai pagar só a metade, né, vai diminuir um pouco. Para quem estuda de manhã, né, talvez ele levasse o dinheiro só para passagem de volta, nem almoçava. Agora ele vai sobrar um pouquinho do dinheiro, vai dar para almoçar, e se estudar à tarde vai dar para jantar e voltar para casa, porque é uma vida muito complicada. E a maioria desses estudantes tem os pais que trabalham na roça, tem os pais que trabalham para os filhos, para que os filhos tenham uma educação melhor, que se forme, que tenha um projeto, um futuro bem melhor para os seus filhos. Se que não tiveram, eu vou dar para o meu filho, né? Eu não estudei, mas eu vou dar a educação para o meu filho. E o governo do estado está fazendo isso, está voltando para o povo, para a população, e a gente não tinha isso há muito tempo. Tá aí, portanto, uma boa informação em relação a essa meia passagem para os estudantes que pegam aí o transporte intermunicipal. O ministro Carlos Lupe, viu, Tiagão? O ministro Carlos Lupe, que é do Ministério da Previdência Social, recebeu o título de cidadão teresinense hoje, sexta-feira. Em solenidade na Câmara Municipal de Teresina, o vereador Evandro Ide foi o proponente da honraria e o vereador Enzo Samuel conduziu os trabalhos lá na sessão solene de entrega do título de cidadão teresinense. Os dois vereadores, tanto o presidente da Câmara quanto o vereador Evandro Ide, são do PDT, partido do Carlos Lupe, né? O Carlos Lupe, que é o presidente nacional do partido. Lupe também agradeceu no seu discurso aos proponentes do título. Para ele é uma nova certidão de nascimento. Ele exaltou também o trabalho promovido pela sua pasta, traçando paralelo entre benefícios sociais públicos e democracia. O vereador Evandro Ide, que é o proponente da honraria, destacou que Lupe tem relevantes serviços prestados pela cidade de Teresina, destacando o novo posto do Instituto do INSS, que será instalado na Câmara Municipal de Teresina. Demais autoridades também participaram, governador em exercício Temístocles Filho esteve presente, o ministro Wellington Dias também estava lá nessa solenidade, bastante prestigiada, o deputado federal do PT, que foi filiado por 21 anos do PDT, Flávio Nogueira Pai, teve lá o Flávio Nogueira, né, esteve presente nessa solenidade e foi, como eu mencionei para vocês, uma solenidade bastante prestigiada, porque teve também a presença de lideranças, né? A militância do PDT, as pessoas que admiram o trabalho do Carlos Lupe, que já foi parlamentar e está aí à frente do Ministério da Previdência Social. E Matheus Oliveira, eu vi a entrevista dele e ele falou num ponto muito interessante. Hoje, os piauienses, né? Para quem conhece o INSS ali no São Cristóvão e lá no centro, vê que as filas são quilométricas. Eu vi a entrevista dele agora pela manhã e ele falava, ele veio para descentralizar. Né? Existe hoje uma ferramenta dentro do meu INSS, né? Ou você baixa o aplicativo ou você olha no site meuinss.com.br.gov.br. E se você, por exemplo, no meu caso, eu já fui em duas perícias e elas foram indeferidas, e agora estão lançando um projeto dentro do aplicativo, aliás, um informe dentro do aplicativo, que você pega o seu atestado, coloca em PDF, e anexa no sistema, lá eles vão ter um médico perito para dar uma olhada nesse atestado, e consequentemente eles dão o aval, né, deferido, né, o que muito está acontecendo hoje no Piauí, são filas quilométricas, e não está dando conta o estado do Piauí em duas, né, em dois pontos na zona norte de Teresina, que fica ali no São Cristóvão, e outro no zona centro. Leste. Aliás, zona leste e outro no centro de Teresina. São filas quilométricas. Eu vou ter uma perícia agora em junho, dia 28 de junho, com certeza já vem a marcar desde janeiro. Olha, de janeiro, Matheus, você marcar a perícia para o meio do ano, são 6 meses. Olha a dificuldade, olha o que está acontecendo no Piauí. E aí ele veio para que aconteça, não aconteça mais isso, que diminua esse tempo. Se você está entrando hoje, dia 17 de maio... Ele está tentando fazer a descentralização do serviço, né, Thiago? Porque com a instalação desse novo posto, isso vai, de certa forma, diminuir a quantidade de pessoas presentes nesses postos que você mencionou, nos postos que você mencionou. Tanto no São Cristóvão, que fica ali na frente da ABB, e no centro da capital, próximo da Praça da Bandeira. São dois postos do INSS... que existe uma concentração absurda de pessoas quando é para renovação de benefício, quando é para realizar perícia. E outro ponto, Thiago, que é levado em consideração, você é prova viva disso, a gente tem que destacar que o INSS vem modernizando o trabalho, que foi isso que você também colocou. Antes, a gente tinha uma burocracia muito grande nessas realizações de perícias para serem realizadas. Melhorou 100%? Não. Mas teve um certo avanço. Melhorou um pouco. E a gente tem que levar isso em consideração. Né? Ao decorrer desse governo, a Previdência Social ela vem se atualizando, mas eu acho que deve ser focado no aumento do efetivo de funcionários. Porque você tendo mais médicos, Mais peritos. Você vai ter uma agilidade nesse serviço. Uma diminuição das pessoas à procura, né? É. Portanto, tá aí o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social. Ele também destacou, tá em Teresina, Matheus, que no Brasil hoje, mensalmente, são distribuídos 65 bilhões de reais no INSS. Para quem é aposentado, para quem é pensionista, para BPC Loas, enfim. Os benefícios que são pagos. Todos, 65 bilhões, é muita grana. Muito dinheiro. Olha, 12 horas e 18 minutos, 12 e 18, para você que nos acompanha, participa 94-75-84-26. Povo, olha, alô, bom dia, boa tarde já. Alô, meu amigo, boa tarde. É o Zequinho do Bal Vermelho. Boa tarde, Matheus Oliveira, quero participar do seu programa. Primeira vez, sempre ouvi essa rádio aí, mas eu tava ouvindo aqui você falando, acho que não é a mesma não. E aí eu quero lhe pedir aqui, porque eu tenho uma lâmpada aqui na porta do meu bar, que já lutei demais com esse pessoal do poder público aí, que faz parte da prefeitura, e eles não reajeitaram não. Eu tinha uma lâmpada boa aqui, tiraram, levaram pro galpão e botaram um refletor aí. Só passou 3 dias aqui, aí queimou. Disse que eu não posso botar pra minha conta. O que você faz aí? Dê uma falazinha aí pra mim, meu amigo, velho. O menino aí, esse rapaz que trabalha com você aí, ele sabe aqui onde é a minha casa, aqui no Bal Vermelho, o Thiago Valério. Eu conheço ele. Deu uma reclamação aí por mim aí, meu amigo. Vem aqui também pra mim lhe conhecer. Olha, tá aí a reclamação do ouvinte. Rapaz, o Thiago, eu já pedi pra ele dar uma volta lá, é que ele tá meio acomodado, Thiago. Tu te manifesta, Thiago. De pé dois, Thiago. Não tá certo, vamos lá pegar a linha. Vá lá, dê uma volta à noite, mostre pra gente a dificuldade que a população, o cidadão do município tá passando aqui no período noturno. Foi uma denúncia feita pelo ex-prefeito aqui, Oliveira Júnior, na última sexta-feira no nosso programa, que ele deixou claro que na gestão dele foi feita toda a revitalização da iluminação pública para LED, uma iluminação nova, uma iluminação... questão de utilização a mais, ela tem um benefício a mais do que a luz amarela, e foi feito toda essa mudança aqui no município. Mas o que que aconteceu depois? Quando assumiu o atual gestor, ao invés de ampliar esse trabalho, de ampliar essa questão da iluminação pública no município, parece que eles deram foi um passo para trás, né? Eles retrocederam na situação, porque trocaram essas lâmpadas e colocaram aquelas luzes amarelas, foquitezinho, né? Que não ilumina nada. Sem iluminação pública, você tem aumento de criminalidade, você tem a desvalorização dos espaços públicos, porque quem é que vai se sentar numa praça mal iluminada? Quem é que vai querer transitar ou ficar na porta de uma residência, de uma rua que não funciona a iluminação pública? São N fatores que levam a essa situação. E aí o nosso amigo ouvinte está reclamando aqui que botaram uma lâmpada lá muito fraca na residência dele. Ele quis, por conta própria, modificar, mas não pode, porque corre o risco de levar uma descarga elétrica, corre o risco até de ser notificado pela prefeitura, mas que ele já reclamou e os cabas não foram fazer. E outra denúncia que foi apresentada aqui na última sexta-feira, em relação ao destino dessas lâmpadas, dessa iluminação. Para onde é que está indo essa iluminação? Porque parece que para o depósito, para o almoxarifado da prefeitura, não está indo. Não está indo essa iluminação, essa lâmpada que foi retirada. É uma denúncia que nós vamos abordar isso na quarta-feira com o vereador. O vereador aqui vai dar a entrevista para a gente. Conceder entrevista, e ele vai destacar isso na sua fala. Nós queremos também indagar isso dele, Thiago, em relação a essa iluminação pública da cidade. Ele vai falar sobre educação, mas a gente vai tratar de todos os assuntos. Por isso é importante, por isso a gente tem que estar ciente do que está acontecendo para reclamar e exigir os seus direitos. 12 horas e 23 minutos, 12 e 23, para você que nos acompanha aqui na programação da Rádio Meio Norte FM de Miguel Alves. Tá no ponto lá o pessoal da banda, Thiago? Se estiver no ponto, pode chamar para entrar no estúdio. E já já a gente vai colocar o pessoal do Fulejo da Noite para conversar aqui com eles, contar um pouco da história, como é que começou esse trabalho, como é que começou toda esta banda que vem fazendo destaque, ganhando destaque no município e região. Eles vão se ajeitar aqui. Enquanto eles se ajeitam, eu vou trazer aqui mais uma informação para você. Lembrando que daqui a pouquinho teremos a participação do repórter Simon Lima, vai estar conosco. E também vamos ouvir e acompanhar a repórter Micaela Ramos. Olha, o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira, dia 17, para dar cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão no estado do Piauí e no Maranhão, contra acusados de furtos de equipamentos de operadoras de telefonia Oi e Vivo. Até o momento foram recuperados mais de R$1 milhão em equipamentos eletrônicos. Abre aspas, apreendemos muitos materiais avaliados em mais de R$500 mil. Isso falando do prejuízo material, mas tem também o objetivo, o prejuízo a partir do momento em que esses indivíduos retiram esses equipamentos dessas torres de transmissões. A sociedade fica sem prestação de serviço, então é realmente um prejuízo muito grande, destacou o coordenador do DRACO, meu amigo delegado Charles Pessoa. Operação Piauí e Maranhão. Entra aquela situação, né, rapaz? O bandido já vem cometendo crime, ainda deixa uma sociedade sem comunicação, uma sociedade sem contato. Internet, comunicação, hoje é tudo. Quando o caba não tem, fica complicado demais. E ainda mais quando acontece por parte dos bandidos, né, que realizam esse tipo de situação. 12 horas e 25 minutos, 12h25 para você que nos acompanha aqui na Rádio Meio Norte FM de Miguel Alves, 88.5, sua nova sintonia. Lembrando que nós estamos ao vivo lá no YouTube, youtube.com/MNMiguelAlves, youtube.com/MNMiguelAlves é o nosso canal do YouTube. Nós estamos também no Instagram, @MNMiguelAlves, @MNMiguelAlves. Você pode sintonizar, acompanhar conosco, tá certo? 12h25, 94-75-84-26, 94-75-84-26 é o nosso número de WhatsApp. Você está ouvindo Revista Meio Norte. Olha, no início do programa a gente falou do caso envolvendo essa vítima lá de tentativa de feminicídio em Teresina, que foi agredida pelo motorista de aplicativo. Então o namorado dela, né, esse vagabundo. Esse motorista, ele foi preso preventivamente pelo núcleo de feminicídios do DHPP. E o acusado de espancar a namorada, ele foi identificado como Felipe do Vale Prado. Felipe do Vale Prado é o nome dele, que foi repassado aí através da Polícia Civil. A foto dele tá aqui, né? Tá aí na tela. Esse valentão aí que acabou agredindo essa moça de 34 anos dentro de um veículo. Logo em seguida, levou a mulher pro motel. No motel, passou 6 horas agredindo esta mulher e ficou com o rosto desfigurado. Depois, na sequência, ele entrou em contato com a família dela para pedir dinheiro para sair do motel, o valentão. Bateu na mulher, expôs toda a família e ainda foi pedir dinheiro para os familiares para sair do motel. Foi preso preventivamente e agora deve responder por esse crime, por tentativa de feminicídio. Tentativa de feminicídio foi o caso que está sendo investigado pela polícia Civil do Estado do Piauí. Tiago, me ajuda aí, Tiago. Vira o microfone pro outro lado lá, que já a gente vai receber o pessoal do Fulejo da Noite. Toda sexta-feira vamos dar espaço à cultura de Miguel Alves, aos artistas da cidade, aqui na nova programação da sua rádio Meu Norte FM de Miguel Alves, 88.5. 88.5, a sua nova sintonia, a sua frequência aqui na grandona, na sua Meio Norte FM de Miguel Alves, tá certo? 12h28, tá no ponto, povo? Tá no ponto aí, Tiagão? Você que diz. Quem é que vai ser o porta-voz pra gente conversar antes aqui com ele, Thiago? Ele pode chegar mais próximo desse microfone aqui, que eu vou abrir agora as câmeras pra mostrar todo o aparato que tá sendo montado. Tá pedindo um minutinho aqui só pra alinhar as cordas vocais ou a do violão? É as duas, né? É as duas. Vai compartilhar o link aí pra entrevistar. Tá aí, você que tá acompanhando no YouTube, youtube.com/MNMiguelAlves, você tá vendo aí, o estúdio hoje tá aqui repleto de convidados, né? Tá ali Alcântara, o Thiago, tá ali toda a banda, Fulejo da Noite, que já vai conversar conosco aqui no Revista Meio Norte, edição de hoje do Revista Meio Norte, sexta-feira, dia 17, e você pode participar, 94758426, 94758426 é o nosso número de WhatsApp. Pois não, Thiago? Mateusão, tão famoso, viu? Tão famosos, tão famosos. Os homens estão percorrendo o Nordeste todinho, viu? É mesmo, papo, o cachezão. Até o Zé Cantor já colocou o solinho. Já Zé botou? Cantor já pipocou o Zé Cantor. Ah, rapaz, o Zé Cantor é gente fina, tô viu? Achando que o negócio vai girar, viu, esse ano. Rapaz, eu tô achando que o cachê dos homens já tá alto, né, Thiago? Como é que tu vai fazer pra pagar hoje o cachê dos caras aqui, Thiago? Tu chamou, tu vai ter que pagar, Thiago. Tirar do teu bolso aí. Eu, Matheus, aqui sou amigo, aqui só tem amizade aqui dentro. Aí tu tá tratando da amizade, né? Vamos lá, Thiago, podemos acompanhar aqui. O seu nome, meu amigo, se apresente pra gente. Deixa eu abrir seu microfone aqui pra gente poder falar um pouco dessa banda que é de Miguel Alves, que é aqui da região, pra você que tá nos acompanhando. Deixa eu abrir a outra câmera aqui pra pegar esta banda. Portanto, tá aí. Meu amigo, muito boa tarde para você. Conte um pouquinho da história de vocês, como é que iniciou o projeto da banda. Primeiro se apresente e apresente aqui os companheiros que estão presentes no estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Meio Norte. Eu acho que teu microfone não tá captando. Chega mais um pouquinho mais perto aqui, peraí. Chega mais perto dele aí. Fala aí agora. Boa tarde a todos. Não, o bicho não saiu ainda não. Eita, Martim para me dar trabalho. De novo. Foi. Não saiu não. Vê esse outro do meio aqui. Faça lá pra ti. Programa ao vivo é assim mesmo. A gente vai adaptando aqui e trazendo pra você. Fala aí agora nesse. Oi, São. Ah, agora foi. Portanto, tá aí. Meu amigo, se apresente a banda pra gente poder iniciar nossa entrevista e depois a apresentação de vocês aqui no Revista Meio Norte. Show, perfeito. Boa tarde a todos, os colegas aí, Thiago, não, apresentador, toda a Rádio Meio Norte, os ouvintes aí, galera que nos ouve, quem curte nosso trabalho. Antes de apresentar a turma, primeiramente só agradecer o primeiro convite para fazer essa participação aqui na rádio, parabenizar por oportunizar o espaço para a nossa música, o nosso som, que leva o melhor do forró pé de serra instrumental. E para a gente não se alongar muito, a banda, o grupo Fulejo, hoje é composto, né, o carro-chefe, os meninos da velha guarda, digamos assim, o Bidô no sax, o Bodio no zabumba, Toniel na bateria, que a gente fez a bateria reduzida aqui por conta do espaço, João Vitor no triângulo e eu no violão. Pronto. Rapaz, pelo rosto ali, o Bidô tem experiência. Aquele bigode ali tem experiência, viu? Tô achando que já tocou em banda grande, já tô. Já, Bidô? Já toquei. Chiro Mastruz. Vê se afasta ali um pouquinho o microfone, pro Bidô ver se ele fala ali. Pra cá, Bidô, pra cá. Hein, Bidô, tu já tocou em banda grande, Bidô? Já toquei sim nas bandas, não como Matheus. Essa daí de fora, né? Do Ceará. Mas aqui no Piauí. Exatamente. Toquei com uma banda lá em Chapadinha, né? Que é o. Isso, a banda Cortes. Banda Cortes, banda grande. Banda grande, né, Thiago? Carnaval com ele. E como é que surgiu o Fulejo da Noite? Como é que foi a ideia de quem, Bidô? Como é que surgiu aí? Tava em casa, rapaz, bora montar um pé de serra instrumental. Como é que foi essa ideia? Começou na Fulejo da Noite. Exato. Chega mais próximo um pouquinho, pronto. Fulejo da Noite começou na Lagoa. Na Lagoa. Salina. Tomando uma. Começou com o nosso amigo Coco, com o Jorge Capote, né? Aí foi aumentando o nosso amigo Armando ali. Seu Armando. Né? Começou assim. Só cidadão. Mas aí a turma aí já tocava, né? Tocava e foram se reunindo pra poder... Foi aumentando, aí aí já tinha saído, o Edmar entrou nesse tempo, o Edmar não tava, né? Aí foi safona, começaram aí. Aumentando os abumbos, o Edmar comprando os instrumentos, depois comprou bateria. Pandeiro, tem lá o Zé Mil também começou, né? Mais velho que é eu, do fulejo é eu. Sou mais velho que o Bidu. Comecei primeiro que o Bidu. Mas dentro da banda, né? Dentro do grupo. De idade, o Bidu é o mais novo. É, o mais novo. Eu sou mais novo, pronto. Tá certo. Meu amigo, me diga aqui como é que foi pra juntar tudo isso. Ele disse que começou na Lagoa ali, vocês conversando, tal. Mas aí pra chegar no pé de serra instrumental, de pronto. Quem foi a ideia pra começar nessa pegada aí? Perfeito. Como os meninos já, o Bodil já adiantou, né? Ele já tinha essa resenha, digamos assim, de ir pra beira da lagoa, de tirar um som, de juntar uma cadeira, um pedaço de ferro, alguma coisa. Quando o Bidô, que já tocava em banda, que ele é de Buriti, né? Pra eu e o Bidô, a gente é maranhense. Os meninos aqui são de Miguel Alves. Quando o Bidô veio de Buriti, do Maranhão, tocando em banda, saiu de Buriti, foi tocar na banda de Duque Bacelar, só atravessou o rio, veio pra cá, aí começou a se integrar com o grupo, em tocar em mercado, em rodoviária, em beira de lagoa, aí trouxe o sax. Aí como o sax fazia o solo das músicas, muitas vezes não precisava cantor, como hoje. Não, o sax, bota o sax, toca essa música, Bidô, aí substituía o cantor. Aí não... Pronto, a gente conseguiu a identidade do grupo. Agora sim. O sax é o carro-chefe. Hoje a banda não tem um vocalista, é apenas o instrumental. Isso, a essência... O sax é que faz o negócio. Exatamente, a essência do grupo hoje é o sax. Geralmente carnaval, que é muita marchinha, às vezes a gente leva o cantor, mas ultimamente nem isso a gente tá levando, porque pessoal quer mesmo só o sax. Quando coloca alguém pra cantar, não, meu amigo, eu gosto é só do Bidô. Exatamente isso mesmo que acontece. Pois é. Pra onde a gente vai. E como é que vocês alcançaram essa projeção, saindo de Miguel Alves, saindo aqui da extremidade com o Maranhão? Foi através da internet, de fato, levando esse som de vocês? Sim, quando eu e os meninos mais novos, Antoniel, eu comecei a entrar no grupo, eu consegui ver que tinha futuro. Não era aquele grupo de juntar os amigos, não, vamos beber no mercado, pega os instrumentos de vocês, vamos ali pra lagoa pescar. Aí eu percebi que era talento desperdiçado. Aí eu comecei, sem intuito ainda de tocar, fiz conta no YouTube, fiz Instagram. Usou a ferramenta, viu, Matheus? E o Bidô mesmo que me incentivou. Rapaz, tu toca alguma coisinha no violão, vamos tocar com a gente. Aí a questão da logística também era muito difícil, ele não tinha transporte. Aí eu me propunha a levar pra onde era necessário, pra Buriti, que é a nossa cidade, do Bidô também. E foi crescendo. Até que antes, os sanfoneiros ficaram difíceis. Sanfoneiro já não, a gente não tinha mais acesso a sanfoneiro como antes. O pessoal já mais velho foram falecendo, outros adoeceram, não puderam mais tocar. Os jovens também não foram dando sequência. Isso. Né? Aí o próprio Bidô disse: não, agora tu segura a base aí no violão aí que dá certo. Eu fui mesmo pessoa, mostrou o interesse. Eu disse: não. Aí hoje é o violão, o sax, zabumba, bateria e triângulo. Pronto, não tem a sanfona? Não. Ah, o violão substituiu a sanfona. Isso. Me diz uma coisa, o Instagram de vocês tem quantos mil seguidores hoje? 33.800 seguidores. 33.8. Usou a ferramenta. Pronto. 33 mil seguidores. A gente tá firme e forte nesse projeto. Marque lá a gente também, que a gente iniciando agora essa nova jornada aqui da Meio Norte FM. A gente FM, já fez uma né? postagem, colocamos um link da transmissão. Pronto, e colocamos o Instagram da. Perfeito. MN Miguel Alves. MN Miguel Alves, você marca aí. Já tá no story, já, a Helenice ali. Pronto, já ver aqui, pode tá certo? Aí, tudo. E você pode nos acompanhar aí através do YouTube, tá ao vivo no YouTube. Eu tava olhando aqui, tá ao vivo tudo certinho, viu, Thiago? Você que tá acompanhando aí no YouTube, youtube.com/MN Miguel Alves, olha aí, a transmissão de vocês tá tudo lá ao vivo no YouTube pra você que nos acompanha aqui, Miguel Alves e região. Eu dou valor no Flecha da Noite, viu? Rapaz, eu comecei a escutar, eu vou contar a minha versão antes de vocês tocarem. Tem um cabo lá em Teresina chamado Luiz Forte, né, da Cabeça Grande. Eu ia falar dele. E aí, eu era repórter dele. E aí ouvindo ele abrindo o programa do Garrote, e eu de uma sexta-feira lá em casa, depois de ter muito problema ter resolvido, eu digo: rapaz, eu vou tomar uma. Aí botei o fulejo pra tocar. Aí digo, rapaz, até aqui é bom, né, rapaz? Eu... aí... dá pra ela cortar a sala, mano. É, rapaz, aí quando demorou, já percebi, já era melido de uísque, já tinha acabado um. Eu digo, rapaz, o fulejo foi danado, viu? Mas bora cantar, bora cantar, bora cantar pra você que tá acompanhando a Meu Norte FM 88.5, ao vivo pra você, fulejo da noite, aqui no Revista Meu Norte. Antes só da gente tocar, pra gente não perder o adendo, rapidão, só é pra agradecer aí, como ele falou, do Luiz Forte, a gente, é, ele já tinha entrado em contato com a gente pelo Instagram, é, inclusive já deixou a deixa aqui, que vai levar a gente pra uma participação na TV. Lá no MN 40 graus, pronto. Puxa muito nosso som e a gente agradece. Eu vou cobrar produção. Ele, eu vou cobrar ele e o Thiago Black, que é o produtor, pra poder levar vocês lá no programa, tá bom? Então, vamos lá, ao vivo, Fulejo da Noite. Aqui na Meio Norte FM, para você que está acompanhando o Revista Meio Norte, 12 horas e 39 minutinhos. Sexta-feira, a gente abrindo o quadro para cultura, dando uma pausa nas informações para trazer entretenimento para você ao vivaço. A partir de agora, o Fulejo da Noite. Rapaz, Fulejo da Noite aqui pra você, acompanhando a programação da FM Meio Norte, Miguel Alves, 88.5. Você participa 94758426, 94758426, nesta sexta-feira, Sexta Cultural, aqui na sua FM Meio Norte, na frequência 88.5, meus amigos. E aí, vocês costumam cantar, tocar em quem? Casamento, aniversário? Como é que é a agenda do Fulejo da Noite? É até engraçado, né? Porque recentemente aconteceu um fato curioso. Mas os nossos maiores contratantes, eventos, aniversário, casamento, confraternização, festejo, né? Muito festejo interior, a gente toca muito na região do Maranhão. Mas há uns 15 dias, final de semana passada, a gente tocou até num enterro de um cidadão que teve aqui em Miguel Alves. Foi mesmo, em velório também. Foi, a gente pode contar com a gente aí pra todo mundo aí. Mas, rapaz, e agora eu fiquei curioso, no enterro, qual foi o repertório que vocês tocaram lá? Foi a gosto do morto? Não, que o morto não pediu, né? Não deu certo pedir, né? Tá, primeiro, né, a gente tocou aquelas músicas típicas de velório, né? Segura na mão de Deus, aquelas outras músicas para... Pois faz aí, como é que... Vamos supor, Deus me livre, Thiago, tu tem morrido e aí... O sepultamento do Thiago, como é que seria a música lá? Não, pô, pera aí pra ilustrar, rapaz. Vai lá. Thank you. ouvinte, Grupo Fulejo da Noite aqui pra você na Rádio Meio Norte FM, no Revista Meio Norte, sexta cultural. Quer dizer que começou nessa pegada aí, não foi? Depois a gente já tocava um forrozinho. Segura aí pra animar o negócio. Aí vocês não olharam pro defunto, não? Se ele tava balançando o pé, não, na hora do negócio. Como é que foi a experiência? Como é que foi a experiência, Bill? De conta aí pra gente aí. Do velório, na hora do enterro lá, como é que foi? Lá, como é que o cachorro ia balançando lá? Quando tu olhou, o bicho tava meio balançando. Esse daí morreu feliz, né, rapaz? Foi enterrado feliz, viu, Thiago? Matheus, vamos pedir pro Rogério e a turma do Fulejo da Noite cantar do. Como é que é o nome daquele que esqueceu, rapaz. Não, Thiago é tá... porque é o negócio... Sidney Magal. Sidney Magal? É. Vamos lá, Rocha, o Sidney Magal. Também do Fulejo aqui. Pronto. Magal, no som do Fulejo da Noite, pra você que nos acompanha, viu? Ficou bacana, viu? Ficou show de bola, Thiago Valério. Rapaz, os homens são fera, viu, Matheus? Os homens são fera, os homens estão ganhando aí, mais... Não vai revelar, não, que isso tá tomar aí pra cima dos cabos aí, pô, não revela, não. Pessoal, pra gente finalizar a participação de vocês, queria que vocês deixassem a agenda, número pra contato aí, informando como é que encontra o Grupo Fulejo da Noite. Tá no Instagram, pode dar o arroba também de vocês. Como é que tá a agenda dos próximos dias? E eu quero que vocês voltem aqui outras vezes pra gente poder fazer essa resenha aqui nas sextas-feiras, no Sexta Cultural, aqui no Revista Meio Norte. Obrigado. Já a gente agradece mais uma vez. Quanto à nossa agenda, a gente tá aí com o repertório pronto de São João, já temos alguns contratos. Amanhã mesmo, amanhã e depois a gente toca em Teresina. Vamos tocar onde lá em Teresina? Num sítio, né? Uma festa... A festa particular, né? Na verdade é assim, particular porque é de família, mas é uma festa tradicional num sítio de Santa Luz, chegando em Teresina, a festa do Divino Espírito Santo, que já tem mais de 100 anos essa festa. E é um festejo, sempre a gente toca lá e graças a Deus todos os anos eles lembram da gente e a gente vai fazer essa festa lá. Pra finalizar, vamos lá, em clima de São João, tá chegando São João, aí vamos fazer uma... De São João, Fulejo da Noite, aqui no Revista Meio Norte pra você. Sertanejo da Noite, participando aqui do Revista Meio Norte, sexta-feira, são 12 horas e 52 minutos. O pessoal do Maranhão participando aqui, o Patrício Júnior, lá no centro de Coelho Neto, no Maranhão, tá mandando um abraço, diz que muito bacana esse projeto para dar oportunidade aos artistas locais. Os artistas precisam de espaço para divulgação. Um abraço, obrigado, Patrício Júnior, pela sua participação aqui no Revista Meio Norte. Meus amigos, forte abraço a todos, boa sorte aí. Quero que vocês retornem aqui novamente. Já mandei a mensagem aqui, o vídeo, inclusive, pro Luiz Forte. Ele disse que tá só adequando o horário para levar vocês lá no programa, no Piauí 40 Graus. E sucesso sempre na caminhada de vocês. Meu amigo Bidu, arroche aí no seu saxofone, que o negócio é bacana, viu? O sax é uma... E quando tiver, viu, Thiago, algum sepultamento na região, se quiser contratar, levar a equipe aí. Eugênio, fala aí o teu Instagram, o YouTube do Grupo Flores da Noite, que é pro pessoal ficar mais... Os ouvintes aí. Telefone. Pelas nossas redes sociais, Grupo Flores, né? É muito fácil de achar. Tá, a gente tem 33 mil seguidores, pode mandar um direct lá tem todos os links, link do YouTube, a gente tem CD disponível no Sua Música, a galera quiser curtir em casa, YouTube também, os links estão lá, contato para show tá lá, pode ir através do Instagram, que pega todos os nossos contratos, e de qualquer maneira o nosso contato é o DDD 86-999-350370, 86-999-350370. Muito obrigado a participação aí, tamo junto. Tá certo, meus amigos, tá aí o Fulejo da Noite, vou passar inclusive pro seu Geraldinho da Pax União, pra se ele quiser colocar lá, viu, também, dentro do pacote, alguém quiser, tá aí o Fulejo da Noite, 12 horas e 52 minutinhos, sexta-feira aqui na sua rádio Meio Norte FM de Miguel Alves, a gente destacando a participação da cultura local, os artistas da terra no Revista Meio Norte. Agora vamos fazer conexão, ligar direto para Teresina, vamos conversar com o jornalista Simon Lima, que vai atualizar as principais informações do mundo policial a partir de agora. Simon Lima ao vivo, em cima do lance, direto trazendo o que é informação e atualização no portal meionews.com. Deixa eu só pegar aqui o contato do Simon Lima. Aqui, vamos ligar para ele, fazer essa conexão para a gente poder ficar bem informado das manchetes do que está sendo destaque no portal meionews.com. Boa tarde, meu querido Simon. Como é que tá as coisas, meu irmão? Ótima sexta-feira para você. Boa tarde, meu amigo Matheus, boa tarde também ao nosso querido amigo Thiago Valério e a toda a audiência de Miguel Alves, que acompanha também aqui todo o estado do Piauí. Sextou, né, a gente está por aqui acompanhando casos. E olha, meu amigo, o que tem de caso que aconteceu aqui em Teresina, na região metropolitana, vou te falar, viu? Hoje o bicho tá solto, né, Simon? Simon, eu quero começar com você. Eu tava falando, inclusive, no início do programa, desse caso envolvendo essa mulher que foi espancada brutalmente, né? Ficou com o rosto desfigurado por esse vagabundo aí na capital teresina, no bairro Macaúba. O mais absurdo a gente falou, que é essa agressão, mas ele teve coragem de entrar em contato com a família da vítima para pedir dinheiro para pagar o motel aonde ele agrediu essa moça, Simon. Olha, que caso triste, e a gente acompanhando, me espanta mais ainda que ele já tem histórico de agressão em outras mulheres. Isso ocorreu nas primeiras horas da manhã de hoje. Um motorista de aplicativo, identificado como Felipe do Vale Prado, de 30 anos, ele foi preso por espancar a própria namorada por 6 horas dentro de uma suíte de um motel no bairro Macaúba, aqui na zona sul de Teresina. De acordo com a polícia, o crime, Matheus, ocorreu no último sábado e teria iniciado no carro. Ou seja, eles tiveram a discussão no carro e depois ele terminou ali as agressões dentro dessa suíte, desse motel. Conforme as investigações, na sexta-feira passada, o casal saiu junto e discutiu. Eles foram para uma festa e lá nessa festa teve uma discussão. Após a briga, já no sábado, a mulher decidiu ir embora sozinha, né? Ela não quis mais ir embora com esse companheiro dela, e ela parou num posto. Nesse posto, o companheiro dela ligou falando que estava com o filho dela e ameaçou, né? Caso ela não fosse para casa, ele poderia fazer alguma coisa. E ela, temendo a vida do filho, decidiu voltar para casa. foi onde esse homem aí, identificado como Felipe do Vale, colocou ela dentro do carro à força, desferiu um soco nela, levou para o motel e lá finalizou aí essa barbaridade, toda essa violência contra essa mulher. E o que mais me choca, que gera aquele questionamento, é que esse homem, esse Felipe, tem histórico já de passagens pela polícia por violência doméstica, né? Agressões que ocorreram no ano passado contra uma outra companheira dele. Então o cara já é mesmo aí, já tem esse histórico de agredir mulher, Matheus. A gente estava acompanhando mais cedo, Simon, essa história, né? Esse vagabundo já tinha cometido esse crime com outras mulheres e agora ele causou esse problema todo. Que ele possa, de fato, ser julgado, que ele possa ser realmente enquadrado em todos os crimes que ele cometeu, porque é um absurdo muito grande. Se você ver o porte físico dele na foto que eu acompanhei aqui, um cara parece ser bem forte, bem musculoso, e causou todo esse mal, toda essa violência contra essa mulher, Simon. De fato, eu parei novamente para ver a foto dele. De fato, ele tem uma massa muscular, ele é, de fato, é aquele homem monstro, vamos dizer assim, é um covarde. E durante o interrogatório dele para a polícia, ainda ele teve a cara de pau de dizer que não se recordava dos detalhes do que tinha acontecido e jogou a culpa na bebida alcoólica, né? Ele disse que o esquecimento dele da violência foi porque ele havia ingerido bebidas alcoólicas. É um covarde, já tem histórico de agredir mulher e ainda usou o filho da vítima para impor ameaças. A gente espera agora que, de fato, ele seja preso e que ele pague por esse crime, né? Não só por esse crime, mas pelos outros crimes também de violência doméstica. Pois é, Simon, tá aí. Esse covarde, a gente trazendo destaque da prisão desse motorista por aplicativo que agrediu essa mulher lá em Teresina. E outra informação, Simon, traz pra gente de um empresário que foi assassinado com diversos tiros dentro de um carro na cidade maranhense de Timon, Simon. Que dia que aconteceu isso? Rapaz, aconteceu agora há pouco, nas primeiras horas da tarde de hoje. Esse empresário, identificado apenas como Bruno, preliminarmente, ele foi assassinado com vários tiros em frente a um supermercado, aqui no na cidade de Timon, na vizinha da nossa capital, Teresina. Testemunhas relataram que dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram ao menos 10 tiros de arma de fogo contra esse empresário. A gente teve acesso a algumas informações preliminares, Matheus, de que esse empresário, ele tinha passagens criminais, inclusive, ele estava em posse de uma tornozeleira eletrônica, né, quando os agentes do IML retiraram o corpo desse empresário de dentro do carro, avistaram ali esse equipamento, essa tornozeleira eletrônica. Quer dizer que o empresário já era bichado, Simon? Já estava envolvido no mundo do crime, a princípio um acerto de contas? É o que a gente levanta essa hipótese e a gente está apurando ainda, a gente recebeu uma outra informação, essa agora é preliminar, a gente está apurando, de que esse empresário, Bruno, ele tem envolvimento com a morte daquele sargento Carvalho Júnior, em agosto de 2023, aqui na Zona Sul, não sei se você se lembra. Lembro que ele estava fazendo a segurança de um sindicato, se eu não me engano, né, aguardando ali um repasse financeiro quando ele foi abordado e perdeu a vida, não é isso? Exatamente. É uma informação preliminar, a gente ainda está apurando com a polícia, de que ele teria envolvimento com a morte desse sargento também. No mais, esse empresário, de fato, a gente sugere e levanta essa hipótese de que tenha sido, de fato, acerto de contas, né? Porque ele estava estacionado dentro do próprio carro quando dois criminosos em uma moto efetuaram cerca de 10 tiros. Então os caras, de fato, botaram para matar mesmo, viu? Olha, tá aí. Portanto, a informação aconteceu agora há pouco, lá na cidade de Timon, divisa com a capital Teresina, o assassinato desse empresário, é pseudo-empresário, né? Disfarçado de empresário, porque utilizava aí uma tornozeleira eletrônica e, a princípio, tem participação num crime de homicídio ocorrido na capital Teresina. O nosso amigo Simon está participando direto de Teresina com as informações do portal meionews.com. São 13 horas e 2 minutos, 13 e 2. Ele vai trazer agora que um membro de uma facção criminosa foi preso no estado do Ceará. Ele é suspeito de participar da execução de um homem em um campo de futebol no estado do Piauí. Simon Lima. Olha, esse indivíduo, né, como você comentou, ele pertence a uma facção criminosa e ele foi preso já no finalzinho da tarde de ontem na cidade de Quixadá, no Ceará. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de Gleidson Roberto Araújo dos Santos, que foi morto com um tiro na cabeça no dia 5 de fevereiro de 2024 em um campo de futebol na cidade de São Raimundo Nonato, aqui no sul do nosso estado. Ele foi um dos alvos da Operação Draco 117, deflagrada já no início dessa semana. E daí, ele estava foragido, de fato, num estado vizinho aqui no Ceará, Matheus. Estava foragido, o crime ocorreu em fevereiro, mas a Polícia Civil conseguiu capturar esse indivíduo e que vai responder por esse crime, né? Um crime tão bárbaro, cometido em um campo de futebol, onde há várias crianças, adolescentes, e de repente ele ceifou a vida desse rapaz no dia 5 de fevereiro em São Raimundo Nonato. Olha, tá aí um caso que foi registrado aqui no Piauí, né, em fevereiro, e a prisão desse indivíduo, desse criminoso, no estado do Ceará. O nosso amigo Simon Lima está trazendo as informações para a gente. Tem mais uma participação aqui, mais um destaque do Simon Lima, que foi o ministro da Previdência Social, né? Que ele disse que o tempo de espera de filas do INSS será reduzido em 30 dias até o final do ano. A gente comentou mais cedo, Simon, desse título de cidadão teresinense que ele recebeu, como proposição do vereador, o vereador Evandro Ide, que também é do PDT. E agora o Carlos Lupe está destacando essa informação, que é uma informação agradável, uma informação boa para a sociedade brasileira. No mínimo a gente pede de fato e parabeniza por essa ação, e a gente espera que de fato venha ser cumprida, né? E é uma informação que serve para todo mundo sobre o INSS, que é responsável aí pelo pagamento da aposentadoria e demais beneficiários, né, os trabalhadores brasileiros. Segundo o ministro da Previdência Social do Brasil, Carlos Lupi, a espera nessas filas para o recebimento desse benefício do INSS será reduzido a 30 dias. As pessoas, segundo ele comentou, esperavam em média 300 dias, ou seja, quase um ano, esperando aí, às vezes, fazer cadastros para receber a aposentadoria, para um idoso se aposentar ou para alguém que possui alguma deficiência para se aposentar. Levava vários dias e meses para receber essa aposentadoria. E agora, durante uma visita a Teresina, nessa sexta-feira, ele assinou um convênio para a instalação de um posto avançado do INSS aqui em Teresina, e visa aí, de fato, reduzir essa quantidade de espera, essa fila de espera, né? Então a gente aguarda mesmo, torce para que esses beneficiários, essas pessoas, possam ter mais atenção no recebimento de suas aposentadorias, e deixem de ser humilhadas, né? Porque de fato é uma humilhação você passar o ano todinho querendo receber algum pagamento, um seguro de vida, aposentadoria, um benefício, ou para fazer algum cadastro do governo, e passa tanto tempo esperando. Verdade, tá aí a notícia, né? Ele não veio só almoçar com o deputado, não veio só almoçar com o senador, com o ministro, não veio só receber o título de cidadão, ele trouxe uma informação boa para a sociedade piauiense, para a sociedade, para aquelas pessoas que utilizam, que dependem desse serviço do INSS aqui no Piauí, né? Não é isso, meu querido Tiago? Os beneficiários do INSS no Piauí e Maranhão, né, que estiveram presentes lá hoje na Câmara, foram beneficiados através dessa fala do presidente do INSS. Do ministro da Previdência Social. Isso, ministro, está sendo muito bom esse desmembramento, né, do INSS, das plataformas do aplicativo do meu INSS, porque, como eu falei agora há pouco, está sendo ótimo, porque antes era uma correria danada, era muita fila, e o povo não resolvia nada. Os peritos são poucos, né, o INSS tem que aumentar, mas melhorou muito nesse aplicativo, que você pode pegar seu atestado, fazer em PDF, colocar lá no aplicativo, lá o perito vai olhar e você não precisa ir até a agência, né? Com 30 dias você tem o resultado da perícia online. Vamos acompanhar para saber se de fato vai funcionar. Obrigado, meu querido. Pois não, Simon, diga. É um detalhe importante que o próprio ministro frisou é que todo mês, isso não sou eu, mas é ele quem afirmou, todo mês no Brasil mais de 1 milhão de pessoas pedem algum benefício da Previdência Social. Então imagine todo mês aí acumulando milhões de pessoas e, como o nosso amigo Thiago comentou, de fato ter essa vasta espera, né? Então a gente espera, a gente aguarda e torce para que de fato haja mudanças, né? Não só fique na fala, mas haja mudanças, que é o mais importante. É isso aí. Obrigado, meu querido Simon Lima, destacando as informações do portal Meio News, direto de Teresina, participando aqui da programação da sua Rádio Meio Norte FM de Miguel Alves, 88.5. Valeu, Simon. Ótimo final de semana para você e até segunda-feira aqui na nossa programação. Valeu, Matheus. Bom fim de semana a toda a audiência de Miguel Alves e de todo o Piauí. Olha, são exatamente 13 horas e 8 minutinhos, 13:08 para você que nos acompanha, participa. 869-9575-8426. Um abraço para Fran Pereira, diz que chegou agora aqui na nossa participação, na nossa audiência. Perdeu o fuleiro da noite, né, Thiago? Ela não chegou mais cedo, perdeu aí o fuleiro da noite, que foi a nossa atração de hoje, Sexta Cultural, aqui no nosso programa, tá certo? Vamos dando sequência, 13 horas e 8 minutinhos, 13:08, você vai participando, você vai acompanhando pelos nossos veículos, nossos meios de comunicação na internet, no arroba MN Miguel Alves no Instagram e no YouTube, arroba no youtube.com/MN Miguel Alves, 13:09, 13 horas e 9 minutinhos. Olha, um princípio de incêndio atingiu o prédio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, SENCASP. Está localizado no centro da capital teresina. Na manhã dessa sexta-feira, por volta das 7 horas da manhã, assustou funcionários que estavam no local. Segundo funcionários, relataram para a imprensa que um aparelho de ar-condicionado teria entrado em curto-circuito em uma das salas da administração do prédio. Os funcionários perceberam que esse incêndio, né, essa fumaça estava essa fumaça estava saindo desta sala, né? E aí foi acionado o corpo de bombeiros da Polícia Militar do Piauí para que pudesse fazer aí esse trabalho de rescaldo das paredes e de todo o prédio. Para quem não conhece, você que é de Miguel Alves, mas visita com frequência a capital teresina, o prédio da SENCASP, ele fica bem ali próximo da Praça da Bandeira, no coração do centro de Teresina. Ah, Matheus, mas é um prédio novo, meu amigo. É velho. É um prédio velho. Muito, muito, muito velho, viu? Eu lhe digo isso por experiência própria. Eu já fui servidor do município, né? Estive lá à frente da comunicação desta secretaria na gestão anterior. E por diversas vezes vi de perto essa realidade. Estrutura antiga. Com a atual administração que Teresina está passando, com certeza está faltando manutenção pública. E isso só agrava a situação. Graças a Deus, que só foi um susto. Ninguém saiu ferido. Ninguém saiu machucado. E é isso. Graças a Deus o Corpo de Bombeiros agiu de forma rápida. De forma rápida em relação a essa situação. Olha, são 13 horas e 12 minutinhos, 13:12. Vamos agora acompanhar a participação popular, o povo interagindo, participando aqui do nosso Revista Meio Norte. O nosso amigo telespectador aqui está mandando uma participação, vamos acompanhar. Boa tarde, meus amigos e ouvintes da Rádio Meio Norte 88.5. Aqui quem fala é Pedrinho Júnior. Boa tarde, meu amigo Matheus, boa tarde, Thiago Valério e a todos os ouvintes. Enfim, nesse momento, falar de novo da rua 29 de setembro. É que dá acesso à casa do prefeito e nunca foi resolvido nada. E hoje, eu estava presenciando aqui com os populares que tanto tem uns postes também da Equatorial que está prestes a cair com uma rua totalmente cheia de mato. Eu queria poder pedir aí, e todos os moradores, que o prefeito mesmo tivesse a humildade que ele disse que tinha, que para mim ele não tem, para nós ele não tem, que até agora não resolveu, para ver a rua que ele morava, que parece que ele não mora mais. Tiagão, rapaz, o prefeito ainda mora aí nessa rua, Tiago, que me mandaram a foto aqui, ó. Ó lá a rua. Tá afundando. O calçamento tá afundando. E o mato tomando de conta. O negócio tá complicado aí, meu amigo. Quantas saídas tem essa rua, Tiago? Só uma. Só uma. E quer dizer que o prefeito não tá passando por aí, não. Rapaz, o negócio... Ou como questionou o morador, será que ele ainda tá morando aí? Complicado, viu? O povo de lá, que deve ter umas 30 casas, 40 casas naquela rua ali, 29 de setembro, que não é descida do morro, da ponto FM. Tiago, vai lá, Tiago, vai lá, Tiago, pra gente ver esse negócio, Tiago. E o povo manda, Matheus, o povo manda, como o Pedrinho mandou aí. Eu quero é que você vá lá, que você mostre, presencie o negócio, bata na porta do prefeito. Prefeito! O senhor tá em casa, prefeito! Porque a rua tá se acabando, prefeito. Vá lá, Tiago. Procure lá o homem, bata na porta. Vá lá tomar um café com ele. Diga, prefeito, eu trouxe aqui uma lista de solicitações para Vossa Excelência resolver. Uma é a iluminação pública da cidade, a outra é a buraqueira da sua rua. E danado, meu amigo ouvinte, telespectador, que tem uma placa. Estamos trabalhando para melhorar a nossa cidade. A placa tá aqui. A placa tá colocada, tá lá. Quem quer ver, não vê. Quem vê, não vê. E fica por isso mesmo, né, pai? Tá aí. Rua... do prefeito ou rua sem prefeito, Tiago? Complicado, viu? Qual é o nome, Tiago Valério, que a gente dá pra essa rua? O nome, na verdade, é 29 de setembro, mas do jeito que tá lá... Não, mas do jeito que tá lá, Tiago Valério. Fica como? Fica rua do prefeito ou rua sem prefeito, Tiago? Pelo que tá lá, o povo reclamando, é rua sem prefeito, viu, Patrícia? Rua sem prefeito e bote sem prefeito nisso. Não foi resolvido nada. É... Olha, 13 horas e 15 minutos, 13:15 para você que nos acompanha aqui na FM Meio Norte, Miguel Alves, 88.5. Você vai participando, interagindo, mandando sua participação, sua reclamação, seu abraço, seu alô, no 94758426. 94758426, 94758426. Você participe também do nosso Instagram, @MN Miguel Alves. Tá chegando o aniversário do município, Tiago, dia 24 de maio. Mande pra gente sua resposta. O que é que você deseja pra Miguel Alves do futuro? Se você encontrar o Tiago aí pelas esquinas, diga: Tiago, eu quero gravar com você pra mandar pro programa. Ou mande seu áudio, sua mensagem, sua participação aqui no Revista Meio Norte, tá certo? Olha, outra informação aqui, deixa eu pegar agora. Peraí que eu cliquei na outra aqui, que é sobre o INCRA. O INCRA do Piauí publicou editais de convocação, Tiago, para 124 famílias de assentamentos. De assentamentos em parcela de reforma agrária nos municípios de Barras, Bocaina, Coivaras, José de Freitas, Miguel Alves, Milton Brandão, Oeiras, São Raimundo Nonato e Teresina, para apresentarem justificativa sobre o abandono de lotes. Os editais foram publicados hoje, viu? As famílias relacionadas aos editais 435, 460, 485, 86 e 87 estão enquadradas na situação de irregularidade por abandono de parcela em sem ausência da autarquia. Elas fazem parte de assentamentos Lagoa do Cajueiro, no município de Bocaina, Nossa Senhora da Conquista em Coivaras, no caso 13 lá, Novo Horizonte 1 em José de Freitas, Matões 6 e em Miguel Alves e Boa Esperança 1, Oeiras e Vale da Esperança 8. Em Teresina, os notificados devem comparecer no prazo de 30 dias a divisão de desenvolvimento na sede regional do INCRA, no Piauí. As famílias que não apresentarem devidas justificativas do prazo estabelecido serão excluídas do Programa Nacional de Reforma Agrária. Já as famílias relacionadas no edital 481 estão enquadradas em uma situação diferente. Para elas, já havia sido publicado o edital de notificação sobre o abandono de lote e não houve apresentação de justificativa. Agora eles terão 30 dias para apresentar requerimento ao Comitê de Decisão Regional sobre interesse de retorno ao Programa Nacional de Reforma Agrária, decorrido no prazo estipulado a ser interessado e tomar as medidas necessárias. Você que se enquadra nisso, procure o INCRA. Você que participa desse projeto de reforma agrária, não deixe de procurar a instituição para se regularizar. Aqui em Miguel Alves, tem muitos beneficiários. Aqui em Miguel Alves tem muitos beneficiários do INCRA, né? Então, procure aí o INCRA para você ficar regularizado. Não perca a oportunidade. Não deixe passar também o prazo. Verdade. Fique atento a essa situação. Vamos ouvir o povo participando. Tem mais uma participação aqui do nosso amigo. Acho que é sobre a rua lá, sobre a rua ainda do homem. Vamos acompanhar. Boa tarde novamente. Deixa eu lhe falar. Os moradores aqui falaram que o prefeito só precisa, Matheus e Thiago Valério, só é tirar as placas, porque a gente mesmo vai fazer uma vaquinha para fazer o calçamento aqui, consertar. Valeu, amigo. Vamos fazer uma vaquinha aqui e fazer uma rifa para consertar esse calçamento. Olha aí, Thiago. Olha aí a situação, Thiago Valério. Rapaz, o povo se juntando, né, para fazer o trabalho. Atenção, você, meu amigo. Você, meu amigo. A rua é no centro aqui da cidade? É, bem próximo aqui da... Pô, vá lá. Eu quero que você vá lá. Eu vou botar bem aqui o nome. Ah, hoje não, Thiago. Posso trazer segunda-feira. Eu vou combinar com esse morador. Você vai ouvir lá todos os moradores. Vai trazer essa matéria pra gente. Da Rua do Prefeito. Rua do Prefeito aqui em Miguel Alves. A população tá se juntando para poder tirar as placas que foram colocadas e começar um calçamento, uma obra feita pelo contribuinte. E apaga o imposto e vai ter agora que reformar a rua. Complicado, viu? Como é o nome do rapaz aqui que você falou o nome dele? Pedrinho. Pedrinho, você já sabe quem é, traga segunda-feira pra gente vídeo e o áudio aqui pra gente poder rodar essa matéria, viu? Atenção, Pedrinho, junta o povo aí. Você tem o contato do Pedrinho, Thiago? Tem. Pois fale com ele pra gente poder ir lá mostrar essa situação e trazer aqui pro programa. Segunda-feira, essa reclamação que tá sendo apresentada aqui pelo nosso ouvinte sobre a situação da rua 29 de setembro. 29 de setembro, a rua que mora o gestor do município de Miguel Alves está abandonada. As placas estão lá, nós temos aqui fotos, vídeos. Nosso repórter vai lá, o Thiago vai conferir de perto, ouvir a população e trazer aqui pra gente esse descaso.

criou sobre mim. Agora tô aqui como um cão sem dono. Sofri abandono. Você foi incapaz de me estender a mão. Não quis tentar salvar a nossa relação. E agora diz que quer voltar. E eu nem vou te bloquear. Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca, procura outra. Mari Fernandes, é pra lascar o coração. Meio Norte FM. O seu tanto faz, virou sentimento. Da noite pro dia, quem não queria tá me querendo. A luz apagada, o fogo aceso. A língua queimou quando beijou o teu princesa. Agora quer namorar, agora quer me assumir. Não era eu que ia me iludir. Agora quer me culpar, joga pra cima de mim. Resolve os teu B.O. Ladrão. Eu não, era só uma ficadinha e tu ficou na minha mão. Ladrão, por que você roubou meu coração, pilhada? Eu não, era só uma ficadinha e tu ficou na minha mão. Para, MC Mar. Matheus Fernandes, DG, batidão estronda. O seu tanto faz, virou sentimento. Pra quem não queria, da noite pro dia, tá me querendo. A luz apagada, o fogo aceso. A língua queimou quando beijou a sua princesa. Agora quer namorar, agora quer me assumir. Não era eu que ia me iludir. Ladrão, porque você roubou meu coração, pilhada? Eu não, era só uma ficadinha e tu ficou na minha mão. Para, MC Mar, a prapa tá ousadia. É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro. Tô aqui tomando uma na mesa de plástico. E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco. Por ela, eu virei um apostador. Só pra ganhar o seu amor. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, ô rosa, foge comigo. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, junta a mala e vamos embora. Junta a mala e vamos embora. Acertei produções. Por ela eu virei um apostador. Só pra ganhar o seu amor. Ô rosa,

perguntar pra suas amigas aí. Murilo Rufi Safadão, Wesley Safadão. Oh,

afinal, esse seu coração. E que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão. E ainda fico a dever sem lhe contentar. O que mais quer você se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim sorrindo lhe entreguei? E do pranto do olhar nem mesmo tenho mais. Uma gota sequer para chorar. Só minha vida eu não lhe dou. Como lhe dar se morto estou? Se tudo já lhe dei, se o que resta de mim sorrindo lhe entreguei, se do pranto do olhar nem mesmo tenho mais. Só minha vida eu não lhe dou. Como lhe dar se morto estou? Meio Norte FM. Pra secar seu canto, aumenta o rádio, me dê a mão. Filosofia e poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Um homem pra chamar de seu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que seja eu. Um homem pra chamar de seu. Eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que seja eu. Um homem pra chamar de seu. Felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the warmth in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that you should be. Baby, do you love me to want you the way that I want to? If you'd only let me be. You told yourself years ago you never let your feelings show. The obligation that you made for the time that they Catuaba Guaraci, aí na sua mesa agora, aí com você, então, vamos virar um copo juntos e curtir Reginaldo Rossi, Cabaré do Rossi agora, ao vivaço, no canal 7.2, aumenta aí o volume, né? Você ligado no som da número 1 e também no canal 7.2. Vamos botar no ar agora? Vamos lá, Ronaldão, aperta o play. E vamos curtir o bregão aqui na tarde da número 1. Lembrando que hoje à noite tem Botequim, o programa da cachaça, aqui na Rádio Meio Norte. Vamos lá. A bronca de cantar essa música é porque eu sou muito mais bonito do que o Fábio Júnior. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Teu jeito vou te vencer, você. Fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Eu sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao seu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. E quantas vezes eu dancei. E tantas vezes eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção. Mexer teu coração. Salta comigo alto e todo mundo vê que eu quero só quantas vezes eu dancei, quantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Rasga, rasga! Teu jeito todo especial de ser, eu fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, eu sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao seu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, quantas vezes eu dancei, e tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, sentir teu coração. Salta comigo alto e todo mundo vê que eu quero só você. Tava cansado de me preocupar, e quantas vezes eu dancei, e tantas vezes eu só fiquei, chorei, chorei, chorei, chorei, chorei, chorei. E nos meus, no farol das estrelas, e procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la. Nossa cama é o corpo de amor, onde espero feliz pra revelar toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrela. E é tão bonito, amor, que a gente faz. Tanta cor, tem tanta paz. Nos braços da estrela cadente, como adolescente, eu me dei. Sou filho da nossa verdade, voa para a eternidade. A estrela da fé. No teu corpo de estrelas. E é tão bonito, amor, que a gente faz. Tem tanta cor, tem tanta paz. Nos braços da estrela cadente, como adolescente, eu me dei. Se o brilho da nossa verdade voa para a eternidade. A estrela da felicidade. Vai, Chinho, geral canta com o Fabinho testado, vai! Eu voei, voei de prazer no céu de anil. Contigo ao meu lado eu vou voar, em qualquer lugar desse Brasil. Te amar, te amar. E canção, meus amigos. Uma Grande Saudade. Você recordando aqui na tarde da número 1. Olha, eu volto já já no oferecimento todo especial da Galeria Center Norte. Esse aviso é pra você que tá aí, né? Pensando em montar aí o seu próprio negócio, ter a sua loja, né? O seu próprio espaço, né? Pra você virar patrão. Então se liga aí nesse recadinho do Ronaldão, né? Da Galeria Center Norte, as obras já estão bem adiantadas e faltam poucas unidades. Então venha adquirir, né? A sua loja, estamos com ofertas imperdíveis para você realizar o seu sonho. A Galeria Center Norte é para você que quer ter aí a sua própria loja num centro de compras onde reúne mais de 100 lojas com muita variedade de segmentos, Wi-Fi grátis, segurança e muito mais. Entre em contato agora com o número 9921-1277. 9921-1277. Chega de trabalhar para os outros e venha ser o seu próprio patrão. Ligue agora e venha ser feliz com a equipe da Galeria Center Norte no 9921-1277. É 869, né? Anote aí, 9921-1277. Você pode ligar agora e você será aí muito bem atendido. A Galeria Center Norte fica na rua Lisandro Nogueira, ao lado do Mercado Central. Eu vou pro intervalo comercial, né? Fazendo um convite aqui para você não ficar de fora aí da maior feira de beleza, estética e bem-estar, que acontece entre os dias 30 de junho e 1º de julho no Centro de Convenções de Teresina. Vem aí a Feira Toda Beleza, né? Com palestras, cursos, oficinas, exposição de produtos e tendências. E o melhor, serviços gratuitos. Participe, né, da Feira Toda Beleza e fique por dentro de tudo do ramo da estética e bem-estar. A entrada também é gratuito. Acesse as redes sociais e fique por dentro. Patrocínio Sebrae e Rosiane Débora, Centro de Estética. Vou pro intervalo comercial, né? Rolando aqui um clipe pra você muito bacana, pra você recordar, voltar no tempo. Então se liga aí no canal 7.2, que é o canal de TV oficial aqui da Rádio Meio Norte, e você ouve aqui também, né? Na número 1. Vamos curtir aí um clipe muito legal, né? Do Rod Stewart, pra você voltar no tempo e recordar. Daqui a pouquinho eu volto. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you there. Yes. sexta tem coxão mole R$28,90, carne na rola ou costela suína R$17,90, pernil suíno R$13,90, coxa sobre coxa de frango congelada ou frango congelado R$8,90, toscana fricó R$16,90, pertence pra canja R$2,99, bebida láctea Italaquinho R$1,19, ninho sachê R$5,89, biscoito amor R$1,99, rosquinha micos R$3,99, fécula de mandioca Lopes R$5,59, coquetel vinho Padre Cícero R$3,99.